cidade santa, onde habita o meu Jesus, com os seus anjos e querubins, Sião celeste, cheia de luz, onde a tristeza, a dor e o pranto nunca jamais vão penetrar, e toda mágoa aqui da terra ninguém jamais há de lembrar. Estando ao lado de Jesus Cristo, Santo Espírito e Deus o Pai, Sião celeste, esta saudade que de ti tenho crescendo vai. Sião celeste, cidade santa, onde habita Jesus, com os seus anjos e querubins, Sião celeste, cheia de luz.